6313, livre elétrico, você passa 2000, altímetro 1,16, chama estabilizado no localizador. Afirmativo, livre elétrico, chamada estabilizada no localizador. Vou chamar 6313. Confirmado, está autorizado 2000, está livre da restrição em pelo. Afirmo. Obrigado. Solo 352, 16, pushback, acionamento, parte 3. Pode estar, 52, 16. Quente. Controle Salvador, boa noite, Rio 98-10. 9810, ativação desse material 040, chegada a Cogino, bom. Chegada Ponte, descendo para 040. Confirmo. Localizador, chama 6-3-1-3. 6-3-1-3, complete a aproximação LS, chama o restaurador em 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Oi, boa noite, chama 6-3-1-3. Oi, 6-3-1-3. Na 6313, ajuste 10-16, faça cheque no 3 pontos, livre pouso, bicha 10, vento 180 graus, 119. Livre pouso, 6313, do chanel. 352-16 para o táxi, 70 a bordo, 12:30 alternando Salvador. 352-16, táxi via parte Índia, ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1-18, destino 95, bom voo. Parte Índia, ponto de espera da 10, 52-16, obrigado, boa noite. Salvo Salvador, voo 1096, portão 5, solicita o pushback e acionamento. Voo 1096, faz a passagem do TR da Trip retaguarda, aguardando, quer que você pode chamar táxi. Após a passagem do TR da Trip, está autorizado e portaremos para o táxi, voo 1096. Meia 3-1-3, solo 0-4, direita, 1-2-1, décimo 9, solo. Torre, boa noite, o trip 5-2-1-6, ponto espera no zero. 5216, vento 1,60 graus, 10 nós, autorizado ingresso, alinhar e decolar pistola 0. Ingresso e decola no 0, 5216. 6313, confirma, se o solo for 1-4, chama 1-2-1 lá no solo. Afirmativo, vai entrando agora, vai chamar 1-2-1, obrigado, boa noite. 3-1-3, decolou 3-4. Fechando 6313, Maxivia Alfa, Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 612, obrigado. Zero Level LS, para 2.000 pés, altimetro em Salvador 1016, chama estabilizado no localizador. 2.000 pés, 1016, autorizado em LS, chamará estabilizado. Passando no mil pés, o 5216. Eu acho, sou decolagem 18, chamo controle, frequência 120, decimal 8. Funcionar 6313, está ingressando no parque para posição 612. Gente, visual com o Boeing 737 do centro da Gol à sua esquerda. Tô visual, sim. Tem condições de passagem para gate 06? 5296. Prisada até o 06. Até o 06, segurando. Solicito táxi POB 164, 3 horas e 30, alternado Teresina. Gol 1096, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1198, décima 95, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre Gol 1096, obrigado, boa, final de semana. Rio 9810, estabilizando o localizador e pista a vista. Rio 9810, complete a aproximação LS, chame a torre 18, decimal 95. 1895. Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar, o vento 180 graus, 109, 096. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10096. Boa noite, Rio 9810, estabilizado ILS. 9810, continue, aproximação, aguarde autorização de pouso. 9810. 4298, boa noite. 4298, certificação, disse mantém a 050, chegada Mari. 050, Mari, 4098. Confirmando descida para 2000, TES, altímetro 10 no meio em Salvador. 2000 no meio, só porque a gente voa a Duna direto presente. Duna? Duna, mas já não é de Rio 9810, vento 180 graus, 10 nós, cheque trem, autorizado pouso, pistão 0. A livre pouso, para o 9810, o trem está baixado e travado. O O 096 decola os 1 aos 22, controle 1 no 20.8. De Salvador, gol 1096, decolou na Momo 1600 pés. 1096, contato radar decolar, subimos até o 370, sai da Momo. Sai da Momo, sobe a 370, gol 1096. Flávio 810, solo 24, livre direita, chama 121, decimal 9 só. 9, vindo direita, 9810. Salve Salvador, boa noite, 9810, livre. Gol no 096, solicita se possível por onde frotir. Aguarde. Senta. No 096, bito de tráfego aproximando o setor norte, mas tem a saída bom inicialmente. Sim, já não tem saída. O gol no 096, obrigado. 4298, livre LS, chama estabilizado. Vai chamar estabilizado, 4298. Tipo 5296, chame Recife em 2085, alterna 2545. 2685, 2545, tipo 5296. Gol 1096, chame Recife em 2085, alterna 2545. 2685, 2545, gol 1096. Boa noite, Xanã 63. Xanã 63, não se prossiga. Autorização Guarulhos, por gentileza. Informação em curso Fox, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva após decolagem à direita. Dael, Leda, Motiva. Autorizulo 1-0, Bridge, autorizulo 1-6. Aciona 5-0-1-1, controle 1-2-0-8. Ok, 360 autorizado, decola no zero, curva direita, Dael, Leda, Mútima. E após depois o Luno 0, depois o Luno 1. Aciona 5-0-1-1 e o controle é 1-2-0-8. Correto, senhor, o posicionamento. Vamos lá. Estabilizou 4298. 4298, complete aproximação LS, chame a torre em 1895. 1895. Salvador, boa noite, 4298. 4298, repórter tem checado final no zero. Passarei. Salvador, boa noite. 6 horas, 850. Stand 10. O 42 na vez. Livre pouso, pistola na zero, 42 na vez. 6 horas, 850. What is your estimated time to take é o trip 5393, autorização para João Pessoa, tem sua informação, Foxtrot. Trip 5393, Foxtrot, confere a guarda cópia. Chamativo aguardando cópia. Alô, bom, Oxalé, 6310. Oxalé, 6310, confirme. Chamativo, escuta para a cópia Recife 350. Gente, guarde número 2. Sem identificação, desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador, 1096, chegada ponte. Ok, entendeu, desce 2 mil pés na ponte, 1096, vamos ver. IP 5393, pronto, cópia. Afirmativo. IP 5393, autorizado para João Pessoa, nível 190, decola da 10, primeira curva após decolagem esquerda, saída Pucajamo, Caju, Golfo 677, aciona 5016, controle 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado João Pessoa, 190, decola da 10, curva esquerda, Pucajamo, Caju. Golfo 677. 50 no meio transponder, 208 é o controle, é o trip 5393. Trip 5393 correto, chama para o estacionamento. Solo Salvador, Codial Barões, azul 4298, livrou. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette, porção 03. Alfa Juliette, 3, azul 429. É 6390, pronto, cópia. Tudo para você, 6390. 6390, autorizado Recife, nível 1, correção, nível 350. Decola da 10, primeira curva após decolagem à esquerda. Puca, Jamo, Caju, Upper East 58. Atiana 5561, controle 120.8. Gente, autorizado, Recife 350, cola pista no zero, curva esquerda, Pucajamo, Caju, 5561 no 208, Cotejou 63 no 10, pô, 63 no 0, perdão, botão 612. Cotejamento, senhorita. Né, 6310. 6310, correto, chama para o estacionamento. 5-0. Okay, 1-1. Request push and start. Correction. 1-0, request push and start. Azores, 8-5-0, stand by 2 minutes. Standing by. Authorities 850 range copy. Go ahead. Authorities 850, approved to Lisboa Airport at level 330. Departure runway 10, first turn to your left. Puka, Jamu, departure. Squawk 5022. Approach 120, decimal 8. Your route is up as low 10, November Tango Lima. Upper November 8-3-8-7-3, then according to your flight plan. Copy, destination Lisboa, flight level 330, destination 810, then Puka Jambu, departure, squawk 5022, frequency 120.8, route to upper 010, November Tango Lima, upper November 853, flight plan for Azores 853. Azores 850, departure. Puka Jamu Zipa. Puka Jamu Zipa. Azores 850. Papa Uniforme Charlie Alpha. Then Juliette Alpha Mike Oscar. Then Zulu India Papa Alpha Romeo. Copy. Puka Jamu Zipa. Zipa. So it is 850 is correct, contact to push it back and set up. Copy. Yeah, right, confirm you are clear to push and start. So it is 850. So it is 850, contact the ground staff and report to bridge for taxi. Nono 70, sua identificação, desça para 4000 pés, outro em Salvador 1096, chegada a mar. Para 4016 a mar. Salvador, Azores 850, confirm you are clear to push. 295, chamará, obrigado. 4235, livre LS, desça para 2 no pé, 16 no altímetro permanente, chama estabilizado. Desça 2000, chamará estabilizado, 4235, Brasil. Voo 9170, desça para 3000. Para 3000, Tatiana. Salvador, boa noite, o Bono 2, 46 final, passo externo. 246, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 109. Livre pouso na 10, Bono 2, 46. Controle o azul, 4235, dá presença, pode voar. Livre. Obrigado, voador na 4235. Salvador, 6313, está na posição 4, completamente. Xander, 6313, fazendo que a equipe pode chamar táxi. Confirme, após autorizado para o estado também. Olá, o show. 319, boa, boa, não deve ficar também. Salvador, 1246, levando. Foco 1246, taxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa chama-se da Juliette, 1246. 05, boa noite, sanificação, desse mantenha 3 mil pés. O último trem Salvador, 1096, chegada a Mari. Você viu? 1096, chegada a Mari, 3 O 1170 desceu para 12 mil pés, livre LS, chama estabilizado no localizador. Para 2000, informaria estabilizado o 1170. 4235. 4235. Prossegue estabilizado, 4235, final 6 milhas. Torre de aproximação LS, chama a torre Salvador, é 1895. 1895, 4235, azul. Salvador, muito boa noite, 4235, da Azul estabilizado, final 5 minutos. 74235, cheque trem de pouso, vento 160 graus, 109. Ciente, baixar trabalho, 4235, livre pouso, obrigado. Vigilante, vou no departamento. Sigo 1246, desce Juliette para o portão 05. Desce portão 05, 1246. Salvador 4482, Azul, boa noite. Azul 4488, aguarde para a cópia. Aguardando, sede é a Puca? Digo, Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Salvador, boa noite, Chanel 6224. Chanel 6224, boa. Identificação, desce para 4 mil pés. Última trem Salvador no 096, chegada Mari. 4 mil no 096, chegada Mari, 6224. Chanel 6303, táxi via Índia para ponto de parada 10. Quando pronto, torre 118, 1395, bom voo. Pronto, 1395, obrigado. Azul 4488, informação em curso alfa, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Aperuísque 58, aciona 5020, controle 1208. Autorizado conforme 350 para Recife, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, Aperuísque 58, intercepta 5020 e o 208. Correto, chama para posicionamento. Chamarei, muito obrigado. São Salvador, muito boa noite, Azul 4235, livrou na posse, confere. Azul 4235, boa noite, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Consegue via Alfa, mantenha antes da Juliette, 4235, muito obrigado. Agora, 6 horas 850, request taxi. Autorizado, né, Mateiro? Vento 160 graus, 109. Confirma a linha e decolar. Vento 160 graus, 109. A linha e decola da 10, 63 a 3 a chanel. Passengers on board, 9 hours of endurance, and alternative Lima Papa Foxtrot Rob. I said it's 8 for visit, approved taxi via Main April, taxi India until holding point runway 10, then the range is tower 118.195. India, Romeo, runway 10, 118.195. Para ingresso na Juliette, o azul 4235. Está iniciando 90, né? Gente, livre de decolar. 310 da Flores, ingressa via Juliette para o portão 08. Ingressa via Juliette para o portão 08 após a passagem do Airbus da Flores, obrigado. 3178, boa. Indicação, a décima tem a 5 mil pés, a última trem Salvador 1-0 no meio. Poderia voltar 3178? Aguarde. Então, 726, acendo a identificação. Desça e mantenha 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1096. Chegada bom. Chegada bom, e descendo para 5 mil, comigo descendo, 1723. Chuné 6224, desça para 3 mil pés. 3.000, 6224. Da 3178, desça para 4 mil pés. Chegada 4 mil pés. Salvador 6313, passando a 1300 na PUC, na Dael. Chiné 6313, contato radar na decolagem, submantenho 360 após 2000 veleda. 2000 veleda até 360, obrigado. Norma 70 desestabilizado, está arremetendo. Ok, gente, arremeta em frente, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 208. Salvador, Tower. Muito boa noite, senhor. 850, vai coletar. Frente, Lanata, no Ita, senhores. Lanata, no Ita, senhor. 850. No 70, prossiga. É, desestabilizamos aí na final, remetemos, atingindo 2000 em frente. Sim, a gente suba para 2000, altímetro em Salvador no 096, aguarde retoração para o sequenciamento, novo sequenciamento. E agora? Para pushback, acionamento TRIP 5393. 5393, qual é o nome da equipe de usuário? Chama táxi. Chamará táxi, Felipe. 0319, o controle, o Oceaner 6224. Prossiga. É, confirme o motivo aí da arremetida. Está perto, abaixo, hein? Segundo o companheiro, é a aproximação mais estabilizada. take off wind is 160 degrees, 14 knots. Clear for take off, sir. 85. Estabilizado, 3305. 3305, complete aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 900. Torre 1895, 3305, esperado, boa noite. 1170, esquerda 280. Esquerda 280, 1170.